memórias póstumas de lutas antigas. Segredo da pobreza da minha sua família. O porquê revelado em uma aula de história. Nacional despossuídos, podre, eu conto agora. Largo do Pai Sandu, igreja da mãe preta. Reuniam-se crianças, roupas e lavadeiras. E quando discutiram, desavença saiu no tapa. No jornal lá estava, elas estampadas na capa. Surgiu então o termo gritando como lavadeira. Sempre o preconceito, sempre essas conversas besta. Otários dizem, era gay zumbi. Piores na cabeça de Bob Marley, essas porras, só leia aqui. Querem poder com a raça, supremacia, ataca a senhora marcada. Na Praça da República, mas vão morrendo na porrada. Cê tá ligado? Que se o rapper te pega, cê tá ligado? Seus suspensórios, seu coturno vai, com ela vai. Tudo você pode, acredite em mim. O pensamento forte não trará seu fim. Atitude hip hop é o que se prega aqui. Se prega aqui, se prega aqui. Tudo você pode, acredite em mim. O pensamento forte não trará seu fim. Atitude hip hop é o que se prega aqui. Se prega aqui, se prega aqui. Rua, numa entrevista, e o negro no Brasil. Há 500 anos aqui, perante o olhar do nunca viu. A velhinha ainda atravessa pra outra calçada. Ainda fazemos a diferença, somos moda pra playboyzada. Compra um garfo, os penteios, os cabelos pra cima. Louras e tranças brancas, vejo na galeria. Quem tem um avô preto, nasceu branco por causa da tia. Às vezes mais que um preto puro, traz a autoestima. Mas também são as Claudetes, Bragas, Elianas em evidência. Os Liberatos Santos, tampando o olho da raça preta. Então queima, já, queima. Construindo um mundo novo que se foda a diferença. O social mais forte que o racial. O visual mais forte que o verdadeiro. Por mais que você ache que isso é um defeito. Para os nazistas, 92% cada vez mais preto. Tudo você pode, acredite em mim. O pensamento forte não trará seu fim. Atitude hip hop é o que se prega aqui. Se prega aqui, se prega aqui. Tudo você pode, acredite em mim. O pensamento forte não trará seu fim. Atitude hip hop é que se prega aqui. Se prega aqui, se prega aqui. Se a essência no meu pensar, se a verdade no meu falar, é porque coube a realidade na merenda escolar.